Um cartunista chamado Bill Watterson criou um personagem que é conhecido no mundo todo, inclusive no Brasil. É um personagem chamado Calvin, um menininho, que tem um tigre de pelúcia. E olha a ideia que esse cartunista teve. Ele dá vida para o tigre de pelúcia e o Calvin, que é um menininho de aproximadamente 6, 7 anos, conversa muitas coisas com o tigre de pelúcia, que para ele é real. E o tigre chama-se Haroldo. Mas as tiradas assim são muito inteligentes. Eu sempre que vejo uma tira do Calvin e Haroldo, eu leio, porque às vezes tem coisas ali tão inteligentes, tão bem feitas, que realmente não é apenas engraçado, é profundo. E tem uma tira que o Bill Watterson desenhou, onde o Calvin, esse menino super inteligente, está andando com o Haroldo, o tigre de pelúcia, e conversando com o tigre. E ele está dizendo, todo decidido: eu não acredito mais na ética. Quanto a mim, o fim justifica os meios. E ele dá um soco assim na palma da mão, todo macho. E ele diz assim: pegue o que você pode enquanto é possível. É isto que eu digo. O poder é que torna as coisas certas. Os vencedores escrevem a história. Vivemos num mundo injusto. Então farei o que for preciso fazer e deixarei os outros discutirem o que é certo ou errado. Aí o Haroldo, o tigre, vê uma poça de lama. Ele para, sorri e empurra o Calvin dentro da lama. Aí o Calvin, todo enlameado dentro da poça de lama, diz: ei, Haroldo, por que você fez isso? Aí o Haroldo passa assim por ele e todo tranquilão diz: você estava no meu caminho, agora não está mais. O fim justifica os meios. Aí o Calvin sai da poça, tirando aquela lama, e diz: eu não quis dizer que isso era para você também, seu burro. Isso é para mim, apenas eu vou viver assim. E com essa frase do Calvin, ele mostrou que as pessoas têm que ter ética com ele, mas ele não precisa ter ética com ninguém. São essas pequenas lições que o Bill Watterson coloca nas suas tiras, que são realmente muito interessantes. Mas muita gente se comporta igual ao Calvin nessa pequena história. A pessoa acha que pode dispor dos direitos das outras pessoas, que ninguém tem direito a nada, que as outras pessoas têm que aceitar as coisas como são. E há alguém que diz: eu vou tomar o que eu quero, não estou nem aí. E muitos outros, inclusive, chegam a tirar as vidas dos outros. É como, por exemplo, um bandido que mata. Ele mata, mata, não está nem aí. Ele dá ordem de execução, mata em tal pessoa, não está nem aí com a vida de ninguém. Mas na hora em que ele tem um revólver apontado para sua própria cabeça, quando ele vê que chegou a sua hora de passar por aquilo, ele fica até chorando, fica desesperado, porque ele não se importa de fazer com os outros, mas não quer que os outros façam aquilo com ele. Muita gente vive assim, e não apenas bandidos ou marginais. Há pessoas que acham que os fins justificam os meios, e não é por aí. O Senhor Jesus nos deu uma lição dizendo: aquilo que vocês querem que os homens vos façam, fazei-o vós primeiros aos homens. Então, se você quer que as pessoas lhe tratem bem, e todo mundo gosta de ser bem tratado, então trate bem as outras pessoas. Se você quer que as pessoas lhe amem, então ame as outras pessoas. Se você quer que as pessoas lhe ajudem, então ajude as outras pessoas. Se você quer que as pessoas lhe protejam, então proteja antes as outras pessoas. Se você quer que as pessoas lhe façam bem, faça bem antes para as outras pessoas. Não existe esse negócio de que a ética tanto faz. O que importa é o resultado. Não é assim. Porque o dia que alguém agir da mesma maneira com você, você não vai gostar. Então, aceite a lição, não dos espertalhões, mas a lição de Jesus Cristo, quando ele disse: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Sabemos que há uma lei do cão na cadeia, na favela, nas empresas, nos negócios. Sabemos que há uma lei do cão no trânsito, há uma lei do cão nas drogas. Cada um tem a sua lei particular, mas a lei que vale é esta aqui, ó. A que Jesus disse, porque esta é a lei e os profetas. Se você quer ser feliz, primeiro, faça os outros serem felizes. E quando você fizer as outras pessoas felizes, você também será uma pessoa feliz de verdade, em nome de Jesus.